Mal maconha é como chamamos o trombadinha do bairro. Paulo Maconha faz bico de flanelinha para riscar os carros. Todos torcem o Paulo Maconha ser preso, mas ninguém chama a polícia, pois ele sabe onde todo mundo mora. Enquanto isso, Paulo Maconha segue a vida de bandidagem. Paulo Maconha, Paulo Maconha, Paulo Maconha, Paulo Maconha, fuma crack e maconha.